A escuridão não expulsa a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não expulsa o ódio, só o amor pode fazer isso. Atravessando o céu e mares, à procura do infinito, distante do paraíso, meu destino indefinido. A vida é evolutiva, porém não significa que todos que vivem ela terão sua missão cumprida. Quantos suicidas que nem sequer se matam com uma arma, mas o vício sequela sua alma. Não sei daqui pra frente o que será desse inferno, onde amor é quase nulo e o ódio é eterno. Cadê o homem fraterno? A solidariedade, o que eu vejo é injustiça e crueldade em toda parte. Ninguém mais olha pro lado, não se tratam como irmãos. Basta um pisão no pé pra motivar a confusão. Deus não julga o homem, pois quem julga é a consciência. Se tem a paz contigo, pouco importa a sua aparência. Somos sobreviventes da maldita Babilônia, legião de mortos vivos caminhando com insônia. Não sei a minha meta, o meu itinerário, por isso me entorpeço e me liberto do calvário. Mesmo sabendo que não vou chegar a nenhum lugar, perdido no oceano, logo mais vou naufragar. Mas tenho fé que um dia as coisas irão mudar, e o ser humano mais humano digno vai se tornar. Até lá meu pensamento atingiu outra esfera. Quero crer que vai ter jeito e não dizer que aqui já era. Não sei se vou chegar sozinho no escuro. Não sei se vou chegar. Não sei se vou chegar sozinho no escuro. Não sei se vou chegar. O mundo não vai ser destruído pelo mal, e sim por quem assiste e acha tudo normal. O ódio é um fardo muito grande, muito ardor. Por isso eu prefiro ficar com muito amor. Mas tudo vai mudar e por isso tenha fé. Saber esperar, acreditar, virtude é. Sendo assim, eu prefiro mudar a minha história. Eu vou escrever a minha própria trajetória. Eu me recuso a dizer uma vez, agora eu vou dizer. É dessa vez. Levanta a cabeça e dar a volta por cima. Eu vou construir a falada autoestima. Vou ser exemplo pra aquilo que eu quero. Eu já disse, hoje eu vejo o dia bem mais belo. Espero, considero, prospero. Melhores dias, muito amor no pensamento. Muita paz, muita alegria. Não sei se vou chegar sozinho no escuro. Não sei se vou chegar. Não sei se vou chegar. Tô sozinho no escuro, não sei se vou chegar. A força da alienação, vem da fragilidade da fragilidade, que apenas consegue identificar o que os separa. Não, aqui não, Zuri, Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro.